Tenente aguarde 2560. Casa 728, complete aproximação, chame Torres 108-6, bom pouso. 108-6, boa. Pulsada 2560, desça para 2000 pés. Ajuste 1020, informe o localizador. Casa Lopes, para 2000, pulsada 2560. Solo 21, desce para 9. 129, o 35219. 2 Salvador, muito boa noite, objeto 6728 na final. 7728, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é 140 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 020, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso na 0, objeto 6728. Controle 6212. 6212, desça para 3000 pés. Ajuste do altímetro no 020. 3000 pés no Salvador, tráfego Salvador, muito boa noite, Alta 3603, transmitindo da IEC, autorização para Guarulhos. Alta 3603, para Guarulhos, tem autorizado 340, copia? Afirmativo, prossiga. Tá autorizado para Guarulhos, 2340, da sala da 10, saída da Elida, Príncipe. Após decolagem, curva à direita, prossegue... 30, pelo no meio, agora você é o Lu 30. 5092 é o código de transponder, 1208-503. Pista 3603, autorizado nível 340 para Guarulhos. Decola da pista 10 na saída da El, Leda, Bridge, Bridge, pelo Lu 16, BHZ, direto 30. Decola a curva para a direita, o transponder 5012, controle 1208. Detecionamento correto, chama confiança, pista no meio, Bridge. Vai chamar. Loco, postada 2560. 2560, complete aproximação, chame 2806, bom pouso. 2806. Puxando 6212, desça para 2000 pés. Informe no localizador. 2000 pés, reportarei localizador. Oi, Salvador, postada 2560. Boa noite, Força Aérea 2560, avistado, reporte passando externo com o trem embaixo travado. 2560, reportará. O 2560 com o pátio de estacionamento? Base aérea. Pátio militar. Ok, pátio militar, ok. Passou a saída Arbor, trânsito na Alepa, e a Aeroguia perdeu o louco no acesso. Controle 1208, transponde 509. Poderia voar direto de TAP? Oi, TAP. Levando de TAP. Web 5728, seu sono foi os 26, o sono 219 para táxi. 219, boa. Boa. Tá no externo, baixado travado, 2560. O FAB 2560 está autorizado o pouso na 10, o vento é 140 graus, uma dúzia de nós. O altímetro no 020. Boa noite, Azul 4070, saindo. 070, chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1020. 1020, 3000 na Mari. Jano, ILS, 6202. 6202, complete final ILS, chame a torre, 118.6. 118.6. Torre, eu chamei a 6202, ILS. Oxe, 6212, complete a aproximação, guarde pista de Froboso. Na escuta. Era 2560 no solo aos 30. Tem condição de livrar a esquerda aí pro pátio militar? Livrar. Ah, ok, avistado, agradeço. A minha até o corte, boa noite. Ocean 6212, o vento é 1.40 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 020. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso, já informa o chefe de trem. 3662, direto 2000 pés? Tá livre, restrição desça até 2000 pés. 3662. Gente, 3662. O senhor acordando, qual é o horário para decolagem? O solo, você conseguiu acordar a fundo nível 130 na Conde? 130 na Conde, afirmativo. Você passa pra mim seu horário de decolagem, por favor? 102, a próxima. Tá ok, assim que eu receber seu plano, eu coordeno a nível e já paga a sua autorização. Gente, muito 6212, seu solo aos 33, ao livrar à direita, chama o solo 21-9, tenha uma boa noite. Sim, 219, quebrando, obrigado. 6212. Solo, Xené, 6212. 312, prossegue via Alfa Juliette. 6212, Alfa Juliette 5. Aqui. Ok, obrigado. Controle Salvador, tá 3858. Boa noite, informação é a seguinte. Boa noite, 3858. Desce ao nível 050 no, na chegada Mari. 050, desceu Mari. Autorizado, LF 3662. Autorizado, 3662. Reposta estabilizado. Ok, mantive o reposta lá. Muito bem, obrigado. Só por gentileza, pode habilitar a controle? Prepara Argo, transição elétrica. Salvador, boa noite, o 3662 da Tampa, na final da 1-0, baixou e travou. Tá 3662, boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, confirme o trem checado, o vento é 1,40 graus, uma dezena de nós. O altímetro agora no 021. Eu ativo 1021, baixou e travou, tá livre o pouso na 10. Salvador, San 3603, está no meia dúzia para pushback acionamento. Autorizado, estacionamento está na base. Autorizado, a chamar taxa 3603. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10, saída Argos, transição elétrica. Após decolagem, curva direita. Aciona 5006, transponder no 208 com 3. Autorizado para Brasília, nível 360, saída pista 10, curva direita após, saída Argos elétrica. Chama solo após livrar direito, 219, tanto 3662. Salvador, boa noite, tanto 3662, livrou na sua escuta. 3662, boa, prossegue em alta, chama antes do Juliette. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette, o TAM 3662. Azul 4070, completa final, checa o trem, torre 118, meia, bom pulso. 18,6, até daqui a pouco, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. O 4070 da Azul tá uma milha e meia pra cima. Boa noite, Azul 4070, cheque o trem, o vento é de 1,40 graus, 14 nós, o altímetro no 021, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, para o táxi da 3603, está com 182 pessoas a bordo, 4 horas, alternativa é o galhão. Prossegue via Índia Alfa, quando no ponto de espera 118,5, altímetro marca 1021 agora. Índia Alfa no ponto de espera 18,6, 3603. Bomba 613, após a passagem do tráfego da carreta, aguarda autorizado para o 53. Da 3662, vai fazer passagem ao tráfego da companhia, que prossegue para o ponto de espera, após o ingresso de Juliette para o 8. Vai fazer passagem para o tráfego da companhia, após o ingresso de Juliette para o Juliette 8, o DAN 3662. pedir autorização Guarulhos. 1885 para Guarulhos, se autorizado nível 360, sua decola da 10, na saída da AEL, letra 30, pode decolar em curva direita. Procede via Perdulo no meio, trava Perdulo 30, 5021 no transponder, 208 para o centro de controle. 3603, pós azul na curtinha, linha mantém 10. Volta para a retração do Lima, linha 10 para 3603. Cotejamento correto, sinal para o curso de 9 para o azul 4070, no solo 46, chama o solo 21, decimal 9, para o táxi. 219. Tomador azul 4070. 4070, prossegue de alfa, chamando de Juliette. De alfa, vai chamando da Juliette, azul 4070. Rotan 3603, está livre decolagem da 10, venta 1,40 graus com uma dúzia de nós. Livre decolagem da 3603. Localizador visual, Rotan 3858. 3858, 2, 118, meia, bom povo. Obrigadão, boa noite. O vento é de 1,40 graus com 14 nós, livre pouso na 10. No 021, tem livre pouso no 0, tá? 3858. Pode ingressar via Juliette para o 019. Ingressar via Juliette para o 01, na 4070. Gol no 61 no 3, mantenha o ponto de espera, dona 0. Romero 3, após o tanque pousa, Lima, tem 1-0.